pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21h. Boas noites. Começamos o pedal com muito pedal. Portugueses, leirienses, patrões do psicadelismo, Twin Transistors, o tema Steel. De seguida viajaremos até a Finlândia, Helsínquia, e ficamos com French Films e a faixa Golden Sea. Bem-vindos e boas festas. experimento sonoro eclético onde nada é escolhido ao acaso. Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21h. Continuamos esta última emissão do Pedal de 2016 com um sonoro intensamente viciante, carregado de frequências de baixo e sequências eletrónicas imprudentes. Chegam-nos de Glasgow e mostram-nos Chemically Altered, é o seu disco. Viu a luz do dia do passado mês de setembro. Ficamos com Rise of the Echodron e o tema Is She Sleeping? pedal de distorção. Doing this all for you. Your chances can wait for me. You have a future, it's plain to see. Leave all your worries behind. Leave all your worries behind. This luck has been a cold-hearted dream. It could never last for me. You'd be better off by feeling free. That's what I've always believed. That's what I've always believed. Acabámos de ouvir a canadiana Ashley Weber, que adotou o nome artístico de Ashley Shadow, com o tema All For You. Seguimos o pedal no México, com um projeto Darkwave Macedónia. Fiquemos então com Noche Obscura. Thank you. pedal de distorção. Acabamos de ficar com os nova-iorquinos Wordless e a faixa Freak Out, que extraímos do EP Green and Grass de 2014. De seguida, fritaremos o cérebro com os portugueses 10 mil russos e a faixa Polícia Preventiva, material novo a sair em 2017. Oremos! Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Não podíamos deixar acabar 2016 sem dar 3 de seguida. Ora então seguimos com Div, e o tema Out of Mind. Depois continuamos com The Growlers e o tema Monotomia. E acabamos a sequência com Beak e o tema Iron Acton. Pedal de distorção. Well, nothing quite ever comes out right when you're trying to say something clean. It's hard to hide from the thrashing knives. Nobody cares about a junkie's dream. More of a sucker than a fiend. It's hard to turn down a smiling friend when everything becomes a scene. You can't make old dreams brand new again. Y la monotonía es un asesino. Sino lento. Pedal de distorção. Thank you. Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Não quero acabar o ano sem vos dar pedal, muito pedal. Reverence, com Witch City, e Lovebird, com Shot from the Sun. É o alinhamento que se segue. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Thank you.